A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Até hoje eu não sei como é que funciona a educação atual. É, porque tem, né, ensino fundamental, ensino de sei lá o quê. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a tal da progressão continuada. Não sei se as pessoas de outros lugares sabem o que é isso, mas essa tal progressão continuada, ela permite que um aluno mais vagabundo, mais burro do que uma enceradeira, eu diria, Walter Rezende, essa progressão permite que ele passe de ano ali tranquilamente. Né? Mas nem sempre foi assim, porque ali nos nossos saudosos anos 80 e 90, tudo era muito mais simples de se classificar. E também acho eu que era mais eficaz. Porque quem estava começando aí os seus primeiros rabiscos da vida escolar, por onde iria? Primeiro pro pré, né? Pré. Prézinho. Tinha um uniforme horrível, uns shorts com elástico na perna. E a minha mãe que inventava de fazer um short e aquela sacolinha também. A sua era azul ou era vermelha? Cara, eu não fiz pré. Ah, você não fez? Não, eu tive sorte, escapei desse constrangimento. Eu fiz o vermelho e minha mãe inventava de fazer a sacolinha, de fazer o short. Só não inventava de fazer o boné, porque tinha um bonézinho vermelho também. Parecia um kipá. Então, daí depois do pré, um ano depois, o aluno ali começava a aprender as primeiras sílabas na primeira série do primário. Isso ia até a quarta série, primeira, segunda e por aí. E o estágio seguinte, ele já era um chamado de ginásio, ou ginasial, né, em alguns outros lugares, que era da quinta até a oitava série. E fechando o ciclo, que antecedia a universidade, a gente se embrenhava no colegial, que consistia ali em mais 3 anos, e tudo sob os rigores dos nossos mestres, e também sob ameaças de espancamentos dos nossos pais. É verdade, isso funcionava. Hoje, com esse negócio de não pode bater em psicologia infantil, cara, que vai problema. Ter de serial killer por aí. Mas analisando o ensino ali do passado, que tinha mais fases do que o Mario Bros, muitos concluem que a maior mudança nas nossas vidas escolares foi aquela transição entre o primário, que é a quarta série, pro ginásio, que é da quinta em diante. E meu amigo Walter, você poderia enumerar quais eram as mudanças das quais a gente tinha que se adaptar? Acho que todo o aluno esperava por esse momento, a passagem do primário pro ginásio, né? Pois um mundo cheio de novidades despontava ali na nossa frente e começávamos a ser tratados com uma fração, né, de dignidade que um aluno era tratado na época. O que vamos falar aqui é sobre a rede pública de ensino, no qual eu e o Alexandre estudávamos, né? Mas vamos lá. Na entrada da fase colegial, não tínhamos só português, matemática, ciências e estudos sociais que, né, como matéria que tínhamos ali no primário. Começávamos a estudar química, física, geografia, educação artística, ciências, desenho geométrico, história e, para minha total desgraça, a educação física, que eu odiava e já abordamos aqui no episódio de número 84. Para a gente comportar ali todas essas matérias, não usávamos mais aqueles malditos cadernos brochuras, lembra, Alexandre? Que era broxante. Que era broxante. Então todo mundo A4 se abria ali na nossa frente com os cadernos de espiral. De espiral e 10 matérias, né? 10 matérias na sua escola. Na minha era proibido o caderno de 10 matérias. Por quê? Cada matéria tinha de ter um caderno de 100 folhas. Não usávamos as 100 folhas, obviamente, mas íamos como idiotas carregando um monte de caderno pra escola. Cara, eu tenho certeza que seus coleguinhas de escola têm bico de papagaio. Outro grande divisor de águas que tínhamos ali também era um professor para cada matéria. Nossa, na verdade, como era empolgante. E essa história, Alexandre, de termos vários professores para várias matérias poderia ser muito vantajoso a título da nossa vadiagem. Ali no primário, ok, faltava uma professora, você não tinha aula naquele dia. Mas no ginásio você tinha possibilidades. Tinha um que não ia e tal. Verdade. Você tinha uma aula vaga ali. Aula vaga. Cara, eu me lembro como se fosse anteontem de manhã dessa transição aí do primário pro ginásio. Isso pra mim foi como se fosse o meu bar mitzvah ali, que eu deixei de ser criança pra virar macho, sabe? Porque tinha toda essa mudança. E você não vai acreditar, mas eu quase não fui reconhecido na quinta série, sem, ali em sem o prepúcio. Em fevereiro da quinta série, não me lembro exatamente o ano, acho que foi fevereiro de 1986... E eu cheguei na classe, as pessoas não me reconheciam. Eu era mais ou menos mesmo. Porque até chegou então... Chegou a moda Laerte? Por que não? Não, porque eu incorporei o lance. Agora eu não sou mais criança, agora eu sou um adolescente. Então, eu tinha cortado o mullet. Eu fui sem mullet, cara. E eu fiz minha mãe comprar gel. Gel? É. Bozano, e eu, sem álcool? E eu tinha de vez abandonado o conga. E eu tinha ali o meu lechival. Era um ser completamente diferente. Então, eu acho que essa transição da quarta pra quinta série é exatamente o momento que a gente acha que agora virei macho. Ou não. Muitos não, né? É verdade. Um dos pânicos para quem está iniciando no ginásio e principalmente para os seres periféricos, né? Que ali nos anos 80 não tinham a menor perspectiva de ir em um país de língua diferente, a não ser que fosse para o Paraguai, né? Esse pânico era por conta das aulas de inglês. Cara, e hoje eu acho que até o pré já tem inglês. Porque naquela época, na escola pública, você não tinha essa matéria no primário. Só ia vir no ginásio quando você era mais velho. E o verbo to be que atormentou tantas pessoas. Cara, né? E aquela porra ficava rastejando o ano inteiro. Só aquilo. É, só aquilo, porque ficava toda ali. Toda prova era o verbo to be, né? E rolava muita cagada. Várias. Pois era uma avalanche de vexames a cada aula. Como a gente não estava adaptado ao idioma, às aulas, eles tentavam enfiar aquilo na nossa cabeça como se fosse um estupro mental, né? É. Socando... E usando até esse termo, girl, por exemplo, nos falava, era gel. Gel. É, gel. É verdade. Era gel. Apple, eu lembro que a molecada falava Apple. E rolava várias cagadas por conta disso. Eu me lembro a professora Helena, que dava a aula de inglês, ela queria que nós fizéssemos um exercício em dupla, né? Em pares. Coitada, ela tentava falar pra aquele bando de animais, né? Uma mulher com, geralmente uma mulher com experiência de vida ótima, já tinha rodado o mundo. Exatamente, né? Mas era uma alemã, inclusive, e tal. Ela tentava falar em inglês, mas. Coitada. Ela virou pra classe, queria que a gente fizesse as duplas, né? Os pares. É. Ela falou in pair. Metade da classe levantou, achando que era pra ficar de pé. Outra vez, falou uma merda. A dona Helena pediu pra que um aluno traduzisse a frase... You are starving, que significa... Morrendo, né, de fome. É, morrendo, cara, de fome. O we are starving acabou virando em português. Você está estorvando. Numa dessas coincidências absurdas do mundo, hoje a minha professora de inglês é minha vizinha, veja você. Mesmo? Tá ali, é, cara. E vocês não sabem, ela não dá mais aula de inglês. Que faz cadáver. Bolo. Faz bolo, cara. Virou boleira. Cake. Ah, eu sei. Fala pros ouvintes o nome dela, que eu acho ótimo pra uma boleira. Grace. É Grace Glacê. Eu mudaria pra Glacê tranquilamente, cara. Uma outra coisa que rolava também, o Walter, você deve se lembrar muito bem, como você disse lá, tinha aquelas aulas vagas. É, a gente tinha mais ou menos 4 aulas, né? Eu acho que era isso, por era, dia. Né? Não, 5 aulas. 5 aulas. Isso. 5 professores diferentes. Terceiro professor faltava, e daí, putz, e aí a gente vai ficar com esse intervalo, essa famosa aula vaga, que quando possível a molecada ficava vagabundeando até voltar depois para assistir a sua quarta aula. Porém, havia a possibilidade de você pedir pro professor adiantar a aula. É, se ele estivesse numa janela de isso. Aula ali, poderia adiantar a aula. E rolava você. Um conclave de alunos ali. Exato. Não, quem é que vai lá pedir pra dona Gleice adiantar a aula pra gente? Daí juntava geralmente os mais puxa-saco, CDS, quem ela gostava mais, e iam lá, dava uma conversada, uma chavecada. Aí voltava com duas páginas de livro pra botar na lousa e tava adiantada a aula e pronto, você podia sair mais cedo. Exatamente. E a pessoa não saía mais cedo pra ir pra casa, muito pelo contrário, saía pra continuar vagabundeando ali. É, ou ir pra um fliperama, isso. Ou ir jogar bola na rua, enfim. No caso do MPG, professor Jorge Americano, a galera ficava dando rolê na escola ali, ficou dando várias voltas mesmo. Assim, mas que merda, né? Tentando que pegar vida, alguém. Não pegava porra nenhuma. Lógico que não, né? A ouvinte Diana Montes, ela nos contou pelo falecom@agente86.com.br que em 86 também, um professor, sem saber que causaria o maior confronto armado estudantil, ele foi convencido a adiantar uma aula para uma turma e para atrasar para outra. Veja você que... Caramba, que poder de persuasão é esse, cara? E isso causou tanta indignação e revolta que no dia seguinte a turma prejudicada se armou de pedaços de pau. Olha que ela colocou até as meninas. E moeram a outra turma na porrada, cara. Isso que é vingança, cara. A gente teve até trauma ocular e uns 8 ossos quebrados. Outro divisor de água também era abandonar de vez o lápis e adotar a caneta ali, né, cara? Full time e tal. E isso também era muito bacana. É o que separava. A quinta série separava meninos de homens, a verdade é essa. Exatamente. O lance de você trocar o seu Faber-Castell por uma caneta Ripley que também você conseguia pagar era excelente. Ou uma Bic 4 cores. Isso. E nessa época começaram as corridas de caneta, que já foi tema também da gente. Lá no começo. Na minha escola, Alexandre, nessa etapa estudantil, a gente abandonava os uniformes. Isso pra mim foi horrível, pois os uniformes nivelava as pessoas no quesito eu tenho uma calça Zump e você tem uma da Mongoose, não é verdade? É, todo mundo com a roupa da escola, ok. Ok, aí quando começava o ginásio... Mas ainda tinha os sujos, né? Tinha. O problema era os sujos. Tinha também. Os uniformes. Mesmo sujos. O uniforme, a galera meio suja. Aí começava o ginásio e com ele os nossos problemas, né? Pois éramos ali obrigados a amargar uma vida de chacotas, pois eu tinha ali no pé um tênis Billy Ball comprado na feira e uma calça de bombazine. Enquanto a galera desfilava ali com seus Adidas Marathon e as suas camisas Bruno Minelli, isso era deprimente. Isso também era um problema sério, já falei aqui do Adidas Marathon contra o meu Lecheval, que eu nunca vou me esquecer. Um cidadão chamado William, até hoje se eu encontrar com ele eu atropelo. Pessoal, estão ligados, né, que Facebook, @agenteem86, dê uma seguida lá na gente. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. E se você quer mandar uma história, como fizeram alguns nossos ouvintes, mande pelo falecom@agenteem86.com.br, assim como fez a querida Diana Montes. Outra ouvinte aqui, a Fátima Pontarelli, ela nos contou que muitos dos seus debuts foram no ginásio, pois começou a fumar, beber e até transar na biblioteca.